em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Primeira edição do Em Transe, aqui na Radar. Já sabem, um programa que vai para o ar de 8 em 8 dias. Primeira parte, conduzida por Ricardo Mariano. Os últimos 30 minutos contam com a realização e apresentação do Ricardo Carvalho. Começamos com o alter ego Amongst Myself, pertence ao australiano Steve Roberts. Ele desde 2001 editou 7 discos, constituem o seu repertório, portanto. Música ambiente num lento arder, aqui e ali com uma abordagem mais experimental. O último disco de Amongst Myself chama-se The Past is Another Country. Vamos iniciar o Em Transe de hoje com In My Depths, Old Treasure Details. Boa noite, bem-vindos. Depois da música a chegar-nos da Austrália, no início do Em Transe de hoje, ouvimos In My Depths, Old Treasure Details, pertence a Amongst Myself. Seguimos para a música intrincada de Leonardo Rosado, um português que vai harmonizando de uma forma muito equilibrada uma série de géneros. Última edição pela Oak Editions, chama-se Drift. Seguimos com Cleansed. Minutos finais desta primeira parte do Em Transe e duas edições em destaque da Fluttery Records. Primeiro, Draft Creamy, um projeto que pertence a Jan, um alemão a viver na Noruega. A ele se junta Continental Fruits, alter ego de John Oyvind, ele que vai trabalhando os sintetizadores sob a camada instrumental de Jan. Projeto chamado Draft Creamy, edição Existence. Ouvimos All Dizzy Lushy Pianos e terminamos com música ambiente mais delicada, título homónimo para Alcyon Chamber e o tema Vignettes, projeto nascido há um ano aproximadamente e pertence a Jason Baron, ele que fez tudo numa cave transformada em estúdio. Sons mais melódicos no final destes 30 minutos iniciais. Damos a passagem à música do Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Primeira emissão de Em Transe para este ano de 2015. A segunda parte desta emissão, então, a contar com a holandesa Anne-Chris Bakker. Ela que, depois de um período em que esteve envolvida num projeto de slowcore, passou a experimentar outro tipo de sons com o guitarrista Romke Klifstra e o poeta Jan Klifstra. Este tema foi então incluído na coletânea Past Disappears, coletânea de Natal, oferta da editora russa Dronarium. Para além deste tema de Anne-Chris Bakker, temos também estes Off the Sky. Thank you. A segunda parte desta primeira emissão de 2015 de Em Trans, a contar então com dois temas para a coletânea de Natal, oferta através do Bandcamp da editora russa Dronarium, já tinha sido alvo de destaque na página de Facebook de Em Trans, dois temas então de Anne Chris Bakker e ainda Off the Sky. Depois, eu e Grant Evans, um dos curadores da Hooker Vision, editora que partilha, por assim dizer, com a sua companheira Rachel Evans, ela que edita sob o pseudónimo Motion Sickness of Time Travel, e que, quando o casal se junta para produzir, lançam sob o pseudónimo Quiet Evenings. E fechamos a emissão de hoje com o alemão Stefan Mathieu, ele que na edição 2011 do festival Semibreve apresentou-se com Taylor Dupree numa atuação completamente imersiva e que utilizou como base de trabalho um instrumento de cordas com mais de um século, completamente surpreendente. Já sabem, alinhamentos e podcasts a partir de radiotrans.blogspot.com. Podem também seguir o programa em facebook.com/radiotrans ou ainda twitter.com/entrans. Voltamos para a semana para mais uma emissão, eu e o Ricardo Mariano. Terça-feira, a partir de 1 da manhã. Entrando-se repete também aos domingos, às 8 da manhã. Boa noite e até para a semana, aqui na Radar.